Todos os dias, uma emoção diferente. Você ouve a Rádio Montanhesa, de Ponte Nova, AM ZYL 347, 670 kHz. Na internet, www.montanhesapn.com.br. Baixe agora o aplicativo exclusivo da Montanhesa Ponte Nova no seu smartphone e ouça a nossa programação onde quer que você vá. A Rádio Amiga da Cidade, Rádio Montanhesa. Um novo dia vem aí, e com ele, música, alegria, realizações, informações e as melhores músicas para você começar bem mais um dia. É hora do Acorda Vale. Apresentação, Batista da Silva. Batista da Silva. Bom dia, bom dia, bom dia, minha amiga Jaine, me chamou, estamos chegando, gente, olha aí, bom dia, estamos chegando, obrigado senhor pela noite, amanhã que está chegando, aproximando, é, já viramos aí, né, rapaz, a jornada de 2021 para 2022, já estamos aí em 2022, acabou o feriado, estamos aí, né, hoje são 3 de janeiro de 2022, Batista, não erra a data não, é 22. Olha, espero que você tenha passado bem aí a virada do ano, com muita saúde, paz a todos. E está no ar mais uma vez aqui pelas ruas da Montanhesa, o Acorda Vale, edição de 2022, janeirão chegando. Bom dia, meus povão. E hoje eu quero abraçar você que é ronda, vigias, porteiros, motoristas. O pessoal da madruga, um abraço. Essa segunda-feira, dia 3 de janeiro, comemora-se Santa Genoveva, hein? Sabia? É. A Santa Genoveva nasceu aí em Nanterre, próximo de Paris, na França, no ano de 422, dentro de uma família muito simples. Desde cedo ela foi discernindo o chamado de Deus a seu respeito. Quando tinha apenas 8 anos, um bispo chamado Dom Germano estava indo da França para a Inglaterra em missão. Passou por Nanterre para uma celebração e, ao dar a bênção para o povo, teve um discernimento do Espírito Santo e chamou aquela menina de 8 anos para a vida consagrada. A resposta dela foi de que não pensava em outra coisa desde pequenininha. A Santa Genoveva queria ser totalmente do Senhor, né? E não demorou muito tempo. Ela fez um voto a Deus para viver a virgindade consagrada. Com o falecimento dos pais, né? Dirigiu-se a Paris para morar na casa de uma madrinha. Aí, né? Exatamente, né? Ela viveu uma vida de oração e penitência, de oferta a Deus para a salvação das almas. Santa Genoveva morreu aí em 1512, aos 90 anos de idade. Seu corpo foi levado para a igreja de Santo Apóstolos. Em 1129, a França, especialmente Paris, estava desolada por uma peste chamada Doenças dos Ardentes. Estevão, bispo de Paris, pediu ao povo, né, que invocasse a intercessão de Santa Genoveva. Imediatamente as curas começaram a aparecer, até que em poucos dias a peste desapareceu e foi chamado de Milagre dos Ardentes. A partir disso, o Papa Inocêncio II ordenou celebrar-se todos os anos a sua memória. Santa Genoveva, santa de hoje, rogai por nós. Olha, 8 de janeiro, meu povão, é um dia especial para você, minhas amigas e meus amigos. Você sabia que é dia do Festival do Sono, rapaz? Já pensou? Tem de tudo, né? É justamente 3 de janeiro, é esta data, é o dia do Festival do Sono. Você não está sonhando não, viu? A data existe. Se você não está a sonhar, deveria dormir, é uma obrigação nesse dia, né? Aí o cara fica dormindo. Ah, é isso, povo. Aqui é o contrário, viu? Aqui o povo tem que acordar, né? Ninguém sabe ao certo quem criou esta data não oficial. Certamente, alguém que adora dormir. Mas o fato é que o festival do, como é que fala? All Sleep Day, né? tornou-se numa celebração popular por todo mundo. Esse dia foi criado aí para aqueles que gostariam de descansar, relaxar depois dos movimentos exigentes, festa de Natal. Ah, por causa disso, né? Emenda Natal, Ano Novo, vai na casa de amigo, parente, toma um aqui, outro ali. Já viu, né? O objetivo é colocar o sono em dia após todas as longas noites dos feriados e das férias. Aí tem explicação, né? Mas tá tudo bom, né, gente? Ah, não tá com sono não, então tá bom. Olha a hora, 5 horas e 8 minutos. Beleza, agora trazendo a Salve a Rainha, começando bem a programação desta segunda-feira, desse 2022, você vai acompanhar comigo. Vamos dar início ao nosso programa daqui a pouquinho, a participação de todos com a gente, né? Na fé de Deus, esperamos um ano maravilhoso para todos nós, tá bom? São 5 horas e 9 minutos, vamos à nossa oração da manhã. Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ah, beleza, 5 horas e 11 minutos é a hora aqui na manhã da segunda-feira, meu povão. Você mandando um recado pra nós, né? Todo mundo já tá ouvindo aí o programa. Aquele abraço, temos uma excelente segunda-feira, um excelente 2022 que já chegou aí batendo as portas. Mandar um abraço aqui à comunidade lá de Ana Florença. Eu, alguns dias, mais ou menos, um tempinho que eu não ia lá, rapaz. Encontrei com os amigos, lá no Mandim, a turma toda lá, né? O Alô, Nelson, turma bacana, hein? Eu ia até o Alô pedir uma música aqui, vou te atender, viu? A todos um bom dia. Minha amiga Aninha também está ligada com a gente, rapaz, tem audiência muito grande nessas comunidades. A gente agradece você de coração, tá? Aquele abraço para vocês, um bom dia. Uai, Paulo, o Paulo tá caindo na folha mesmo. Tá firme com a gente aí, iniciar com fé de Deus, né, Paulo? Senhores passageiros do voo 2021, feliz ano novo, agora 22, né, Paulo? Emília também ligada com a gente, um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, excelente semana, excelente 2022. Bom dia, meu senhor. Ah, não, não é possível que dá uma senha, já acordou. Tá só pingando aqui, o povo não dorme. Dorme! Aliás, hoje é dia do sono, que eu falei, né? O pessoal procurar a ressaca do final de semana, do final do novo. Fala aí, ressaca, eu tomo um café ali, rapaz. É bom, hein? 5 e 12. Gagamel! Gagamel tá me escutando lá, rapaz. Evandro quer falar com você, rapaz. Olha o Genigeno, com dinheiro é mole. Sem dinheiro, a base de Deus, como diz o outro, né? É complicado, hein? É o Genigeno, 5 e 12, eu vou voltar já já, gente. Tomar um café rapidinho ali, tá? Bom dia, povão! Bom dia, é moleza, quero ver. Você está ligado na Montanhesa, com o Acorda Vale. Bom dia! A Droga Era convida você e sua família a rezar o Terço de Nossa Senhora, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Contamos com você para esse momento de fé. Droga Era, em Palmeiras, 3817-2286. E no centro, telefone 3817-6802. Olá, amigos da Rádio Montanhesa. Aqui quem fala é o padre e exorcista Adriano Lopes. Eu quero convidar você, sua família, seus amigos, para rezar junto comigo todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, aqui pela Rádio Montanhesa. Prepare um copo com água, uma peça de roupa, fotografia, documento, para eu fazer a bênção no final da oração. É uma programação abençoada. Você vai ouvir depoimentos de fé do que tem acontecido na vida dos devotos da Igreja Católica Carismática. Deus abençoe você e até logo. Todos os dias, uma emoção diferente. Você ouve a Rádio Montanhesa de Ponte Nova, AM ZYL 347, 670 kHz. Na internet www.montanhesapn.com.br. Baixe agora o aplicativo exclusivo da Montanhesa Ponte Nova no seu smartphone e ouça a nossa programação onde quer que você vá. A Rádio Amiga da Cidade, Rádio Montanhesa. 7 horas e 57 minutos.